098, pushback estacionamento no 62. Autorizado, chama o tanque no 098. Tem posicionamento no 098. Xanemia 074, desça para nível de voo 050. 050, 074. Xanemia 258, desça para nível de voo 060. 060, 6258. Boa noite, Salvador, Azul 6908. Azul 6908, desça via chegada Mari para nível de voo 070, que é negar no 095. Via Mari, 070, 6. Entrando para o sequenciamento, curva esquerda para o 050, limite radial 280 do BR de Salvador. Esquerda 050, 280 de Salvador. Chané 6908, desça até nível de voo 150. 1098, tanque setor com ponto de espera da 10, já parte o índice. Próxima ponta de espera 2895, altímetro no 0, 15. Bate o índice, 2015, voo 1098. O Xané 6074, número 3 na aproximação. Reduz a velocidade para 2209. 2209, 6074. O Xanema é 258, voe Serra Victor 366. Serra Victor 366, Xanema 6258, durado Xanema. Xanema 6908, desça até nível de voo 070. 070, 6908. Do 6908, número 5 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 2209, 1972, desça para 2500 pés, autorizada RNAV, reporte visual com campo. 2500, reporte visual com 972. Xanem 6074, desça para 4.000 pés, que legal, no 015. 4.000, no 015, 6304. Xanem 6258, desça para nível de voo 060. 060, 6258. Confirmando 6074, descendo 4.015. Ativo 6074, 4.000 pés. 4.000, 6074. Passarinha da visual rapista. Passaria do chame torno no 8, decimal 95. 118.95, obrigado, Manoel. 118.95. 118.95. Azul 6908, curva esquerda, proa 035. Esquerda 035, 6908. Canal de 8 milhas, passaria do 2224, boa noite. 2224, continua a aproximação, agora pressão em curso. Quatro, passaria. Xané 6074, após de SAP, voo SAP do 366 para o Renato. Voz de SAP, proa do 366 para o Renato 6074. Voo 9276, dessa via chegada Mari para nível de voo 080, que é negal no 095. 6258, cruzando 085 para o 060. A 258, desce até 4 mil pés para a Renan. O 098 decola 58, controle 1 do 2018. 19208, voo no 098. 8 da Azul, desça para nível de voo 050. 050, 6908. E 500 pés, autorizado a RNAVE, é posse de vida ao Concão. 2 e 500, autorizado, chamaré estabilizado, 6074. Controle, boa noite, voo no 098, decolou. Voo no 098, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via Seira Puca. 370 via Puca, voo no 098. Voo no 972, chamador no 8, decimal 9. 2972. 2972. Azul 6908, 20 milhas sudoeste da posição certo 368. Resumo a navegação, voo certo 368 para o RNAV. 368 voando, 6908. Oxenema 6258, desça para 2500 pés, autorizado RNAV, reporte visual com campo. Donatio, desta 2500, autorizado RNAV, porta visual com campo Chanel 6258. Voo 9276, desça para nível de voo 060. 060, voo 9276. Azul 6908, desça até 4 mil pés. 4 mil pés, 6908. 2074 estabilizado. 6074 da Chanesh, me torno no 8, decimal 95. 895. Passada 2224, boa noite, táxi Alfa, Juliette, remonta 1 ou 2? Alfa, Juliette, 1 ou 2, sim, 2224. Polícia, hotel 0707. Plano 972, ponto autorizado, pistão 90, vento 100, grau 59. 972, livre. Salvador, o Chanel 6074, final 1-0. Se a gente continua a aproximação, agora autorização de pouso, 0074. Claro. Bruno 098, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45. Alterno no 2000, decimal 85. 972, solo 03, direito 119, solo. Direito 219, gol 972. Solo, boa noite, gol 972, Libro. Gol 972, boa noite, táxi Alfa, Kilo, Pat 3. Quando lá fica atento o balizador, posição prevista 5, Romeu. Azul 6908, desça para 2500, autorizado a RNAVE, reporte visual com campo. 2500, autorizado a RNAVE, reporte para lá. O Chanel é livre pouso? O Chanel 6074, autorizado pouso. Vento no 00, vento do nós, pistão 0. Livre pouso. Continua a aproximação, agora autorização de pouso que estamos vendo. Mas eu prossegue no RNAVE, aguardando a autorização 6258. Visual 6908, estabilizado. 6908, complete aproximação e aguarde transferência para 2. Boa 9276, autorizado certo 366 para RNAVE, desça até 4 mil pés. CNH 10015. Então 3152, desça para nível de voo 050. Próximo à esquerda agora, tá com 6 kg, ingressando no pátio de cargas, pátio 3, posição prevista 5, Romeu. Ok, esquerda aqui, pátio 3. Salvador, o Chanel 6074, Desbrana. O Chanel 6074, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, posição prevista é 3, Lima. Alfa, Kilo, lá no Pátio 3, 3, Lima, 6074. Chanel 6258, autorizado pouso, vento 100059. Livre pouso na 10, Chanel 6250. 6258. Correio Salvador, boa noite, Azul 6908, passou Serra Vitor 366, visual coxa, né, na frente. Gente, continua a aproximação, agora a atualização de pouso 6908. Verdade. Solo 058, solo 08, liga à direita, chama 219, chão. Liga à direita, 219, 6258. Azul 6908, autorizado pouso, bicho no zero, vento no 00 graus, 6209. Livre pouso no 0, 6908. Salvador, muito boa noite, Xaner 6258, visual na sua escuta. Xaner 6258, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05462, coitado. Realizada a via sobre o 9276. Boa 9276, chame de turno noite, decimal 95. 295, boa. Azul 462, essa via chegada a Mari para nível de voo 050, que é negar no 0 no 5. 0 no 5, via Mari, 462. Então 3152, desça para 2500, reporte de visual com cálculo. Está presente a visual, descendo até 2500, então 3152. Solo 11, direito 219, chão. 219 ou 6908. Solo 9276, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 6209. Autorizado pouso 10 com 9276. Posição prevista 2, Lima. Alfa, Kilo, parte 3, senta balizador na posição prevista 2i, mal azul, 6902. Luna 228 da Gol, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050, que é legal na 095. E a Mari é o 50, 22. Azul 4062, vou encerrar a vida 366 para a RNAVE, desço até 4 mil pés. Tem certeza para 3152, chame turno no 8 decimal 95. 2954. Sou 9276, sou Luzuno 3, direito 219. Salvador, voo 9276, então. Voo 9276, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 1 a 0. Alfa Juliette para o 10, voo 9276. Autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, meia dúzia anéis. Aumentar autorizado, 3.7. 4062, desça para 2500, reporte visual com campo. 2500 é passar visual, 4062. Seu sol ao 19, tá? Seu direito 209, tá 3 esquerdo. Boa noite. Boa noite, tá 3152, tá? 3152, boa noite, tá? Aqui Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Passarei 2228, Bravo confere, Vitória da Conquista autorizado via rota do plano de voo, nível 180. Perfeito saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5512, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 2222 para a Vitória da Conquista, nível 180, questão da 10 com curva direita, saída do Boa, Eleva, o transponder 5512, a frequência Salvador 1208, confere. Passarela 2228, confirmando apenas a saída Arbor 1, após posição Eleva, remota 12, chame pronto para o espécie na mesa. Arbor 1, Eleva, grato, 210. Bono 228, voo rápido 366 para o R9, descer 4.000 pés. 366, 4.000, Bono 228. Passando 62, chame turno no 8 decimal 95. 895, do passando. Brasil, passando 62. Brasil, passando 62, autorizado pouso, pistão 0, vento no 00 graus, 62 anéis. Tem pouso, passando 62. rodou. Passageiro 2228 para o pushback e acionamento. Passageiro 2228, autorizado, chama o táxi. É, pode dar o táxi. Beleza, 228. 228, me põe no 8, decimal 95. Ah, boa noite. Tabela 62, direito 2, utilizado, Renato. 228, mantém a aproximação, vai autorização de pouso. Guardando. Azul 4062, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, posição prevista 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 3, Romeu, Azul 2228, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via Pátio 1, no Taxi Índia. No ponto de espera chame torre 1 ou no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Passageiro 2228, iniciando o táxi para pista 10, Pátio 1, no Índia. Frequência 118.95 e com ajuste 10.14. O 228, solo 229, direito 219, o solo de passagem era o Natal Taxi Alfa. É, 222. Esse é o 228, vai entrar na Alfa. Bruno 228, boa noite, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá fique atento ao balizador, posição prevista é 7, Lima. Alfa Kilo Pátio 3, 7 Lima. Bom, 1-2-2-8, reposicionado no pátio 3, posição agora prevista é 1-Lima. 1-Lima, obrigado. Sou em Salvador, muito boa noite, é o passarelo 2-2-2-8, ingressando na Índia. Passarelo 2-2-2-8, autorizado, aliás, decolar pistão 0, vento 1-0-0 graus, 5 nós. Além decola, passarelo 2-2-2-8. Pedro decola aos 3-4, controle 208. 208, graças, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o passarelo 2228. Passaredo 2228, suba para nível de voo no 80, sem restrições na Arbo 1, contato radar na decolagem. Certidão, 180 sem restrições na decolagem, passaredo 2228, grato. Passarei do 2228, chame o centro Recife, frequência no 2000, decimal 0, lanterna no 28, decimal 8. 260-288, confere. Passivo. Obrigado e mantenha isso. Talvez. São 3398, dessa via chegada na área e para nível de voo 050, que é negal no 0194. 2366, são 3398. 3398, desta para 25000 pés, autorizado a aeronave, reporte visual com campo. 3500, autorizado e reportado visual, está 3398.